A luta quer viver. Eu quero amar e ver o sol se pôr no mar. Pode ser que alguém resolva aparecer e assim no seu lugar um novo amor pode nascer. Depois não venha lamentar por tudo que sofreu a vida. Eu sei, às vezes pode ser cruel, meu bem. O que se há de fazer?